Eu entre November Alpha, TGL em Veracruz. Está autorizado o voo local Salvador-Salvador, com TGL em Veracruz, 1000 pés, corredor Axé até o farol da Barra. O decola da 17, curva direita, 19.8 é o controle. E o transponder acione 0176, frequência da torre é 18.6. Correto, Índio November Alpha, e chame a torre para acionamento, ajuste ao 012, bom voo, até volta. Bola 642, para posto de acionamento, posição 11. Autorizado, voo 642, chama táxi. Autorizado, chama na táxi, voo 642. Salvador, bom dia, voo 7 no 5. Bruno 7 no 5, bom dia, tá pronto pra cópia, Brasília? Prossiga. Cliente, tá autorizado, Brasília, o nível 360, via Pesulo 17, até o destino, 19.8 frequência do controle, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida gole, transição ofito, e o transponder é o 5420. Zero, autorizado Brasília, Perzulu 27, aerovia, 19.8 controle, decola da 10, com curva esquerda, perfil gole, transição fito, 5420, transponder, voo 715. Correto, voo 715, só confirmando a aerovia, Perzulu 17, ok? 17. É o Perzulu 17. Ok, chame pronto no 04. Chamo. Para o presidente, acionamento ao gol no 804, posição 10. Ok, o gol no 804, no portão 10, aguarde só um instante, temos o tráfego da companhia que já iniciou à sua esquerda, no portão 11. Assim que o tráfego iniciar o táxi, coordene com a equipe de solo, e inicie no 10 e chame posterior o táxi, ok? Quem vai em coordenação com a aeronave à esquerda aqui, chamarei para o táxi, o gol no 804. Ok, só inicie o pushback após o táxi do tráfego da companhia, ok? Ok, gente, obrigado. Ground, Papa, Papa, Papa, Charlie, Mike, Bom, 5, 230 for Mike, John. Ok, Alpha, Charlie, Mike, are you ready for copy? Yes, sir, go ahead. Ok, clear, Maceió, as filed, flight level 230. Via Golf 677, departure will be from runway 17, left turn, Puka, departure, Alpha Romeo uniform transition, departure frequency 119 at decimal 8, and the scope hold 5425, Alpha Charlie Mike. Departure from runway 17 left turn into the departure Puka departure. And departure control will be 119 8. Hey Marie, just for your information, the departure will be Puka, Papa, uniform Charlie Alpha, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Alpha Romeo, okay, that's correct. Report on tower on 118.6 to start up your engines. Call tower on 118.6, Alpha Charlie Mike. Okay, when I get to start up, contact tower 118.6. Thank you. Confirme outra aeronave que modulou o solo para pushback e acionamento. Salvador, 3:21. para o solo? Confirma, voo no 642, para o táxi, senhor. Gente, voo no 642, prossiga o táxi pelo pátio Juliette Alfa, ponto de espera 186 Torre, o ajuste é 1012, boa viagem. 7.012, limitar de Juliette Alfa, ponto de espera, chama a Torre, voo no 642, obrigado e bom dia. Gente, o voo no 607, é um Boeing da Gol da companhia, tá em táxi agora, tá saindo do pátio. Após o Boeing da companhia, coordeno com a equipe de solo, iniciei no 05, chamando o posterior táxi, ok? Bom dia, tráfego aí, tá autorizado, 607. Falou, Salvador, muito bom dia, o voo no 605, tá ciente. Hotel para autorização, tráfego. Ciente, voo no 605, está autorizado, Galeão, 400 é o nível, decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, pode dar El Leda, após Leda, DCT Bidev, Bidev, intercept Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Grufe, Upper Zulu 14 até Toquim, 19.8 é o controle e o transponder é o 5423. Autorizado Galeão, 41 nível 400, saída da decola da 10, primeira curva à direita, saída da El até Leda, DCT Bidev, Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Grufe, Upper Zulu 14 até Toquim. Controle 198, transponder 5423, gol 1605. Correto, gol 1605, chame pronto no 01. Chamará na 01 quando pronto. O gol 1607 está autorizado, pushback e acionamento, portão 5. Autorizado, 1607, tá indo. Bom dia, Salvador, o TAN 3597, informação hotel. Clínica está para Brasília, por favor. Ok, bom dia, TAN 3597, está autorizado Brasília, o nível 380, via Upper Zulu 17 até o destino. Decola da 10 com curva à direita, subida gole, transição ofito, 19.8 é a frequência do controle, e o transponder é o 5430. Foi aprovado 380 para Brasília, Pesulu, na 7 aerovia. Decolada 10 para a primeira curva direita na Gole Ofito. Aciona 5430, controle de saída 198. Correto, chame pronto no portão 7. Eu faremos, muito grato. Era. Paulo Salvador, bom dia, eu vou no 897. Vou no 897, bom dia. Vou checar aqui no sistema, averiguar se o senhor realizou alguma CHG, modificando sua rota, pra, de acordo com o NOTAM, para entrar em conformidade com o NOTAM. Temos aqui a Peru 58 e de acordo com o NOTAM está errada essa rota, ok? Eu vou checar aqui junto aí se foi feita alguma CHG, só um instante. Muito obrigado, e por enquanto que a gente tem realmente é a Peru 58, eu também vou chegar com a companhia. Obrigado, viu? Ah, ok. Já de mediante, já realize a CHG, porque o centro também já não vai ter. Modifico para essa rota Bridge, Upper Zulu 16, em conformidade com o NOTAM, ok? Bridge, Upper Zulu 16, muito obrigado. Nada. Para o táxi, o gol no 804, alterna Campinas, 4 horas e 1, 149 a bordo. O gol 1804. Prossigo táxi pelo pátio Juliette Alfa, ponto de espera 186 Torre 1012, é o ajuste. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 186 Torre, o gol no 804. Para o táxi, 1607, 162, 420, Galeão. Gente, o gol no 607, Observe a passagem do tráfego da companhia, que já está em táxi, à sua esquerda. Siga o mesmo, com o número 2, e no ponto de espera chame a torre 1862 e vou ajustar no 0 no 2. Boa viagem. Vai lá então, é autorizado então, pode passar do Boeing aí, táxi, jet alfa, 1862, boa. Centro 2, decolado 247, controle 198, bom voo. 198, meu nome é 42, obrigado, bom dia. Olha Salvador, bom dia, meu nome é 42, passando 2000 para o nível 390. Fala 642, contato radar, subou 390 na PUCA. A PUCA para o 390, meu nome é 42. Autorizado ingresso, reporte em ali pronto. Salvador, é o gol no 804, quanto espera da 10. Autorizado a linha decolar, 804, 50 com 4. Autorizado a linha decolar, o gol no 804. Salvador, gol no 715, solicito que estivesse carregado para o 4. Está autorizado, gol no 715, chama o táxi. Autorizado, chamarei, gol no 715. Gol 607, ponto de esperação. 607, ele mandou ponto de esperação. 07. O projeto pós-rolagem do Boeing da companhia ali mantém. Pós-rolagem mantém, eu vou no 607. Autorizado a 17, 40 com 3, November Alpha. Autorizado, General. Número 04, decolado agora, 52, controle 098, transfere, bom voo. 098, obrigado, bom dia. November Alpha, ciente decolou, 52, ingressando na linha litoral, controle 098, transfere, bom voo. Ok, confere para o controle 1119-8, Vila Federal. Gol 1605 na posição 01 para pushback acionamento. Gente, gol no 605. Temos um Boeing da companhia que está para iniciar o táxi, partindo do portão 4 à sua esquerda. Assim que a aeronave liberar o pátio no setor, inicie no 01, em coordenação com a equipe de solo, e chame para o táxi. Salvador, o gol 1795, solicita táxi, seu V 169, autonomia de 3 horas e 35, e alterna com 5. Ciente, o 1795 está autorizado o táxi à direita, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18,6, o ajuste é agora padrão, boa viagem. Ajuste padrão, táxi à direita, e 18,6 torre, obrigado, 705. Polo Salvador, o TAN 3597, 07 para pushback e acionar. Tá autorizado, TAN 3597, chama pro táxi. Chama pro táxi, o TAN 3597. Controle, muito bom dia, o Papa Ruiane November Alpha decolou da 17, está ingressando no corredor Axé. Índio November Alpha, mil pés no Axé, fora da barra. Ok, mantém mil pés no corredor Axé, reportará no fora da barra, Índio November Alpha. Boa noite, 04, foi Leda. Leda, gol 904. Corre, bom dia, gol 795. Ali mantém. Mantém, fecha. Pesado 7, vai falar agora 55, controle 1998, bom voo. Ó. Controle boa, Gol 607. Controle 607, contato radar, Subol 360, saída da EL. 360 da EL, 607. Variável 3 nós, autorizado a decolagem. TAM 3597 para o táxi com 120 a bordo, 4:40, alterna com 20. Ciente, o TAM 3597. Autorizado o táxi pelo pátio Juliette e Alfa e no ponto de espera, chame a torre 186. O ajuste é padrão, o TAM 3597, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, 186, ponto de espera, com ajuste padrão 3597, um bom dia, senhor. Papo Gol 1605, sucesso para o táxi, está com 4 horas de autonomia, alterna Campinas, tem 117 a bordo. Gol no 605, vai ser ultrapassado por um Airbus da TAM, já está em táxi. Siga o tráfego como número 2 no ponto de espera, chame a torre 18612. E o ajuste é padrão, boa viagem, gol no 605. Ok, vai aguardar a passagem do TAM, após a passagem vamos seguir para a cabeceira 1, ponto de espera da 10, lá 186, o gol 1605, obrigado. Nada. Ligou no 804, cruzando 160. 804, chame Recife 1251, alterno 3325, bom domingo. 251 ou? 133, decimal 25. 3325, obrigado, bom domingo também. 3153. 3153, bom dia. Tá pronto pra cópia, Galeão? Gente, tá autorizado o Galeão, nível 380. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bidev, Bidev, Intercept, Upper, November 857, até Porto Seguro, após a Tesulu no 6, até Grufe, após a Tesulu 14, até Toquim, 19.8 é o controle, e o transponder é o 5433. Afirmativo, copiou, autorizado 380. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, direto, Bidev, Oper, 9857, posto seguro, Pesulo 6, Grufe, Pesulo 14, Toquim, 5433, o transponder, o controle, é... 198. 1983. Tá correto, 3153, e chame pronto no portão 9. Tamara, obrigado. Torre, papapá, alfa, quero mais. Prossiga. Partida da Itopo, estacionamento, alfa, quero mais. Autorizado, Sintex. Autorizado, vem com o contato, alfa, quero mais. Torre, bom dia, tá 3507, ponte de espera da pistão 0 pronto. Autorizado, linha decolar 3507, vento 0403. A linha decola pistão no 0, tão 35 na 7. O número 607, chame Recife 25, no alterno 3325. 3325, 607, bom dia. Índia November Alpha, frequência livre para cruzamento da Bahia, toque remetido em Veracruz, reporte para o retorno. Toquei, frequência. frequência livre para o Wing November Alpha, reportará para o retorno. Torre Salvador, gol no 60, está no ponto de espera da 10. Ali mantém. Autorizado a linha, mantém o gol no 60. Fala Salvador, é gol no 897. Prossiga, gol no 897. Tu já recebeu a nossa autorização com a CGHG? Com a CHG? Só um instante que eu vou checar junto ao centro e já em mais um minutinho eu volto com a cópia, ok? Muito obrigado. Da Baixa, 3 de autonomia, correção.